violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. O violão no Nordeste, nona parte. Amaro e Fídia Siqueira, Edivaldo Cabral e Nenel Liberalquino. Estamos já no nono programa a respeito de violonistas e compositores nordestinos, sem contar aqueles perfilados individualmente. Isso é uma prova cabal do quanto o violão é vibrante na região da sanfona e triângulo e da originalidade de seus artistas. Entretanto, dos muitos setores do violão brasileiro que carecem de pesquisa e documentação mais profunda, a música nordestina sofre de maneira mais acentuada. São dezenas de intérpretes e compositores locais cuja reputação passa de boca a boca, cuja biografia e legado mal preenche uma página distribuída por amigos. Não há ainda um mapa de quando e como o violão se desenvolveu localmente, quem foram os introdutores de uma certa maneira de tocar e de como se estabeleceu o ensino formal. Nossos roteiros vão tirando a raspa desses buracos, que só serão preenchidos com uma detida busca em jornais antigos, acervos de rádios e coleções particulares. Cada estado, cada cidade tem seu agente catalisador. Alguns deles tiveram repercussão um pouco maior, inclusive regional. É o caso da família Siqueira, que tem atuado entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco e feito muito pela causa do violão. O patriarca dessa família é Amaro Siqueira. Thank you. ouvimos de Amaro Siqueira, Confidências, interpretada por seu filho Fídia Siqueira. Nascido em Areia Branca, no Rio Grande do Norte, em 1908, Amaro Siqueira aprendeu violão com a mãe e cresceu ouvindo e tocando o gênero de seresta sem saber muito o que o futuro lhe reservava. Ele teve um início de vida penoso, foi para o Rio de Janeiro como retirante, levando vida miserável. Conseguiu uma certa estabilidade trabalhando na polícia de Recife bem mais tarde. Um encontro com o professor carioca Isidoro Bacelar em Recife acabou por ser uma revelação e o levou a abandonar a profissão de polícia, que, aliás, estava colocando sua vida em risco. Ele passou a estudar escola espanhola e aprendeu a tocar por música e com método. Nos anos 40, ele divulgou o violão por todo o Nordeste, tocando, ensinando e apresentando programas de rádio de Natal a Salvador, e fundou o Clube de Violão de Natal. A imprensa unanimemente lhe louvou as qualidades artísticas. Fídia Siqueira interpretou, de seu pai Amaro Siqueira, a dança brasileira. Em 1956, Amaro Siqueira mudou-se para Recife, onde estabeleceu sua própria escola de violão. Ele deixou 42 obras solo, que demonstram muita familiaridade com a literatura do instrumento e muitos momentos de lirismo. Em 1966, ele foi convidado a ensinar na recém-criada Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas teve de abandonar o curso por problemas de saúde e faleceu 4 anos depois. Dentre os inúmeros alunos de Amaro Siqueira, destaque fica, claro, para seu filho, Fídia Siqueira, que é o intérprete destas gravações. Thank you. Ouvimos de Amaro Siqueira o estudo número 11 para violão, tocado por Fídia Siqueira. Fídia Siqueira tem uma destacada atuação como professor, formou inúmeros violonistas no circuito das capitais mais ao norte, Natal, João Pessoa e Recife. Tanto ele quanto seu filho Alexandre têm uma participação bem marcante na vida musical de Natal. Os caminhos de Amaro e Fídia Siqueira certamente se cruzaram com os do concertista espanhol José Carrión, que é uma figura mítica em Recife. Carrión nasceu em 24, estudou na Espanha com Pujol e mudou-se para Recife em 53, falecendo em 87. Infelizmente, até o momento, não obtivemos nenhuma gravação dele. Mas todos os músicos mais exigentes, não só violonistas, dizem que ele era um artista muito especial, que ademais tocava piano e violoncelo com igual desenvoltura. Ele dava concertos tocando os três instrumentos na mesma apresentação. Ele foi professor na Federal de Recife por muitos anos e entre seus alunos encontramos artistas de muita repercussão, Henrique Yanes, Antônio Madureira, Napoleão Costa Lima e o que retrataremos agora, o enigmático compositor Edivaldo Cabral. Ouvimos de Edivaldo Cabral o frevo para violão tocado por Clemilson Dantas. Edivaldo Cabral nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 1946 e faleceu no Recife em 2003. Ele estudou na Federal de Recife, com Carrión, e desde esse primeiro momento ele compôs. Apesar de exímio solista, ele era capaz de abordar um repertório de peso, ele se concentrou em tocar em duo com seu irmão, Edilson. Nos anos 70, Edilson tornou-se integrante do Quinteto Armorial e Edivaldo tornou-se professor de violão na Federal da Paraíba, em Campina Grande. Edivaldo também fez duo com o violonista e musicólogo Napoleão da Costa Lima, a quem somos gratos pelo resgate de suas obras. Thank you. Edivaldo Cabral tocou de sua autoria, ao violão de sete cordas, Nuances. A estética de Edivaldo Cabral reflete uma preocupação que teve uma repercussão nacional com o movimento armorial. A preocupação de se criar uma linguagem de música de concerto com raízes nordestinas, se inspirando no legado musical que tem origem na prática musical do século XVII e que deságua no oceano da música folclórica. No caso de Cabral, isso se evidencia na preferência total por texturas contrapontísticas que revestem a sua imaginação de forte sabor sertanejo. Thank you. de Edivaldo Cabral, Toada e Baião. A Toada foi tocada pelo autor ao violão de sete cordas e o Baião por ele mesmo em duo com seu irmão Edson Eulálio. Cabral era também um inventor. Ele criou vários acessórios para facilitar a postura do violão e um acessório musical chamado glisson é um artefato que permite friccionar as cordas do violão à maneira de um violoncelo com um efeito bastante rústico e característico. Edivaldo Cabral, ouvimos Convocação, tocado por Edilson Eulálio e Clemilson Dantas aos violões, e Edivaldo Cabral tocando violão com esse glisson, que é um artefato que permite que o violão seja tocado como se fosse um cello. Edivaldo Cabral criou a Camerata Laboramus como um veículo para sua experimentação musical, mas a verdade é que ele não tinha um forte impulso para promover seu próprio trabalho e faleceu relativamente jovem. Seu amigo e excelente músico Napoleão da Costa Lima tem se dedicado ao trabalho de amor de publicar por conta própria a obra de Edivaldo Cabral, que finalmente tem um reconhecimento que transpõe a fronteira do seu estado. Um dos músicos mais extraordinários em atividade no Nordeste hoje é Nenel Liberalquino. Thank you. Ouvimos de Nenel Liberalquino, Baião em Dó, tocado pelo autor. Se música não é uma atividade que vem fácil para ninguém, poucos músicos já se depararam com as dificuldades enfrentadas por Liberalquino. Além das barreiras comuns a vários dos artistas que vêm de áreas culturalmente carentes, ele tem uma séria limitação física congênita. Entretanto, seu intenso desejo de se expressar acabou por criar um atalho. Como seus braços são muito curtos, ele criou uma técnica parecida com a da guitarra havaiana. Ele coloca o violão deitado sobre uma mesa e toca por cima, o que lhe permite usar os 5 dedos da mão direita e da mão esquerda, o que paradoxalmente amplia o seu leque de possibilidades harmônicas. De Luiz Gonzaga e Domingos Ramos, ouvimos Dúvida, em arranjo e interpretação de Nenel Liberalquino. Nenel nasceu em Canhotinho, no estado de Pernambuco, e desde bem criança foi estimulado por seu pai a desenvolver a sua veia artística. Com menos de 10 anos, ele já ganhava concursos de rádio como cantor. Ele começou a tocar violão aos 16 anos, influenciado por Baden-Powell e Paulinho Nogueira, mas acabou, por sua própria característica anatômica, por desenvolver uma abordagem própria. Thank you. de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que nem Giló, em arranjo e interpretação de Nenel Liberalquino. O que é mais excepcional em Nenel é a absoluta limpeza de sua execução, e encontra poucos paralelos na história do violão brasileiro, talvez só um Marco Pereira ou um Paulo Belinati no âmbito popular. Isso nos faz pensar na declaração de Ginga sobre Nenel. Ele diz que o senso comum dita que somos aquilo que nos limita. Nenel contraria tudo isso e voa. Nenel Liberalquino tocou de sua autoria Prece. Ele completou sua formação em Boston, na afamada Berklee School, onde se preparou também como arranjador, orquestrador e regente. Desde 2002, ele tem dedicado uma parte bem grande de seu tempo à regência. Ele é titular da Banda Sinfônica da cidade de Recife, um organismo que teve um salto de qualidade sob sua direção. Obviamente, para este e outros grupos, ele tem escrito uma infinidade de arranjos bem sofisticados. Thank you. Ouvimos de Nenel Liberalquino Amanhecer, tocado pelo Nenel Liberalquino Trio, formado por Nenel Liberalquino, Cláudio Moura e Guilherme Calzavara. Assim como sua técnica é imaculada, o conceito de arranjo e composição de Nenel é cândido. A referência mais evidente é Paulinho Nogueira, com aquela sensação de que não existem notas sobrando e de que tudo tem um lugar dentro de uma forma correta e discreta. Isso cria uma impressão falsa de simplicidade. Leonel Liberalquino tocou de sua autoria duas peças, Valsa para o Manuelito e Mana. Nossos agradecimentos a Eugênio Reis, Eugênio Lima, Fídia Siqueira, Napoleão da Costa Lima e Edições Matepes pelas gravações e pela informação que foi utilizada neste programa, bem como a Gilson Antunes, como sempre, pela consultoria. Nós apreciaremos muito seus comentários se eles forem enviados para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.